sua indiferença, suas palavras. Sinto em mim doer o peito queimado em brasas. Já não é como era antes nossa casa. Toda paz que um dia reinou se desmoronou. Faz tempo que a gente não fala de amor. Parece que tudo entre nós se acabou. Que não passou de uma mentira. Do amor que existia só ficou a dor. A dor do desprezo. A dor da solidão. A dor da tristeza. Dilacerou o meu coração. A dor do desprezo. A dor da solidão. A dor da tristeza. Dilacerou o meu coração. Portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Eu sei que também não fui perfeito, mas você também não fez por onde. Deixou meu amor escapar entre os dedos. E o que fiz de errado, te juro, não sei. Faz tempo que a gente não fala de amor. Parece que tudo entre nós se acabou. Que não passou de uma mentira. Do amor que existia só ficou a dor. A dor do desprezo. A dor da solidão. A dor da tristeza. Dilacerou o meu coração. A dor do desprezo. A dor da solidão. A dor da tristeza. Dilacerou o meu coração. A dor do desprezo. A dor da solidão. A dor da tristeza. Dilacerou o meu coração. A dor do desprezo. A dor da solidão. A dor da tristeza. Dilacerou o meu coração.